Ministério da Cultura e COSAC Edições apresentam Fajardo Dobras, de Carlos Fajardo. Narrado por João Domingues. Produzido por Sonora Books. Dobra. O texto, como tecido de traços, mascara outro texto, a princípio oculto. É a tela que envolve a tela, mas que deixa essa última emergir quando se desfaz a dobra, ou a prega, ou a ruga. A dobra, disposição de fios encobrindo outra disposição, que a mostra suplementa a primeira, é a ausência que tece. Fotografia na horizontal. Ao fundo, uma parede de tijolos amarelados. À frente da parede, um espelho que reflete outra parede similar. A parede no reflexo tem uma abertura retangular com fundo preto, como uma janela inacabada. O reflexo tem um efeito de espelho infinito, como se um espelho tivesse sido colocado na frente do outro, fazendo os reflexos se multiplicarem. A foto na horizontal enquadra a parte de cima de um grande galpão, com luzes e estruturas metálicas. Um vidro disposto horizontalmente divide as partes superior e inferior da foto, criando um reflexo que gera imagens dobradas e invertidas, com o teto aparecendo na parte inferior. Do lado esquerdo, há um grande telão branco. Do lado direito, uma porta metálica avermelhada em uma parede esverdeada. Fotografia horizontal em tons de cinza. Em uma sala, espelhos de vidro retangulares emoldurados por estruturas metálicas. Do lado direito, duas pessoas estão em pé. São vistas de longe, apenas as silhuetas, e refletidas por espelhos na frente e atrás delas. Foto horizontal de um ambiente interno amplo, com piso cinza nas bordas. No centro, uma área com piso de vidro reflete as aproximadamente 10 pilastras de concreto, também de cor cinza. Há janelas quadradas distribuídas por toda a parede ao fundo. Foto horizontal de tijolos amarelados encaixados que formam uma estrutura semelhante a uma pirâmide invertida. As faces da pirâmide formam degraus com diferentes profundidades que levam a um ponto central. É o nível mais baixo, localizado no chão, como em uma arena. A fotografia enquadra um ângulo subjetivo, partindo de uma das quatro faces. As outras três aparecem à esquerda, ao fundo e à direita. A fotografia horizontal enquadra uma sala com chão de cimento cinza, com paredes e teto brancos. Há três bases em forma de paralelepípedo, de um cinza mais escuro que o do chão. Na sala há também painéis de vidro, quadrados, de cerca de 1 metro de altura, de cores diferentes. Em cada base está fixado um desses painéis, um amarelo e 2 transparentes. Fora das bases, na parede da esquerda, há 4 painéis encostados. Um amarelo, um verde, um laranja e um azul. Na parede do fundo, há um painel azul com desenhos abstratos. Nessa mesma parede está uma porta aberta, revelando uma área com pequenas plantas verdes. Fotografia horizontal. Em uma sala com chão de cimento cinza, com paredes e teto brancos, há um espelho do lado esquerdo. O espelho reflete o painel de vidro que está encostado na parede do lado direito. Já o painel reflete uma janela branca. No fundo da sala há uma pequena elevação no piso, como um tablado. O que é um espelho? É o único material inventado que é natural. Quem olha um espelho, quem consegue vê-lo, vem se ver. Quem entende que a sua profundidade consiste em ele ser vazio, quem caminha para dentro de seu espaço transparente, sem deixar nele o vestígio da própria imagem, esse alguém então percebeu o seu mistério de coisa. Para isso, há de se surpreendê-lo quando está sozinho, quando pendurado num quarto vazio, sem esquecer que a mais tênue agulha diante dele poderia transformá-lo em simples imagem de uma agulha. Tão sensível é o espelho na sua qualidade de reflexão levíssima, só imagem e não o corpo, corpo da coisa. Ao pintá-lo, precisei de minha própria delicadeza para não atravessá-lo com minha imagem, pois espelho em que eu me veja, já sou eu. Só espelho vazio é que é o espelho vivo. Só uma pessoa muito delicada pode entrar no quarto vazio onde há um espelho vazio. E com tal leveza, com tal ausência de si mesma, que a imagem não marca. Como prêmio, essa pessoa delicada terá então penetrado num dos segredos invioláveis das coisas. Viu o espelho propriamente dito. Clarice Lispector. Fotografia horizontal em tons de cinza de uma sala ampla com um grande painel retangular ao centro. Ocupando todo o painel está um tecido com aspecto amassado, com dobras irregulares. Acima, 6 pontos de luz incidem sobre o tecido. A sombra retangular do painel se projeta no chão. Em tons de cinza, a foto horizontal enquadra uma calçada à frente de um portão com grades. Em primeiro plano, na frente do portão, duas placas quadradas. São de pedra e têm um aspecto visual esponjoso, como de espuma de colchão. Uma pessoa está atrás de uma das placas, que tem quase a mesma altura que ela. A pessoa tem cabelo curto e usa blusa de manga longa e calça comprida. Atrás do portão, 4 carros estacionados. Em tons de cinza, montagem horizontal dividida ao meio, com duas fotos lado a lado. As duas mostram o mesmo tecido em enquadramento bem aproximado em posições diferentes. O tecido é claro e tem aspecto de seda, com dobras suaves que se sobrepõem. Primeira hora, 6 da manhã, hora de acordar. Madrugada, hora que a tarde fica vermelha, quinta-feira, 19 horas. Hora das plantas, hora que a gente toma cerveja. República do Líbano, hora do jantar. Hora espanhola negra. Hora da chuva, fim da noite. Entre uma hora e outra. Hora errada, hora das coceiras, domingo de manhã. Hora sentimental. Ressaca, lua roubada. Hora sensual. Nos lábios. Hora dos pés, dorso e ancas. Hora nuca. Hora dos cantos da boca. Hora de muito sono. Hora das crianças. Hora sem sol. Hora só. Hora louca. Hora que o sol faz sombras. Batom. Hora tola. Hora que começam os barulhos. Hora dos meus amigos todos. Hora calma. Hora de ficar esperando. Hora amarela, entre o meio-dia e a meia-noite. Depois do almoço, hora do cachorro, hora de pintura. Piano, uma hora no campo, quase 2 horas, hora calada. Hora de deitar. CF. Montagem vertical dividida ao meio, com 2 fotos lado a lado. Nas duas, uma placa de vidro esverdeado, retangular e vertical está parcialmente coberta por um pano branco fino. Na foto da esquerda, a placa está encostada em uma parede branca e é coberta quase totalmente pelo pano, que deixa exposta apenas a parte inferior esquerda. Na foto da direita, a placa de vidro está encostada em uma parede marrom clara com marcas irregulares alaranjadas. O pano cobre quase toda a placa, deixando à mostra apenas a parte inferior direita. A foto enquadra na horizontal um amplo salão com piso marrom e paredes brancas. Nele há um grande painel retangular de vidro verde. No centro do painel está a ilustração predominantemente vermelha de uma boca humana bem desfocada, com os lábios entreabertos. A ilustração tem partes brancas e pretas, representando pontos de luz e sombra. Atrás do painel com a ilustração há uma parede com 2 quadros emoldurados. Um deles tem a tela toda branca esverdeada, o outro tem a tela toda azul. Fotografia de um nicho de parede retangular horizontal dividido em 2 metades. Na da esquerda, 2 placas amarelas lado a lado. Na da direita, uma pintura com uma junção de listras verticais em tons de marrom, verde e amarelo. Foto de uma janela retangular. Do lado esquerdo, uma cortina bege do tipo persiana, com um pequeno corte triangular na parte superior. Do lado direito, um fundo marrom esverdeado e as bordas pretas da janela. Fotografia horizontal. Em uma sala ampla com piso marrom claro, um amontoado de galhos marrons emaranhados. Atrás, uma parede branca. Do lado esquerdo, há uma tela de pintura encostada na parede. Ela é toda bege, grande e retangular. Do lado direito, há uma pequena pintura fixada, majoritariamente azul e com detalhes em verde. Foto horizontal de dois painéis de vidro que estão encostados em uma parede branca sobre um piso cinza. O de trás é amarelo e o da frente é transparente. Neles está o reflexo da silhueta de uma pessoa e de estruturas do ambiente, com pilastras e uma janela. Fotografia horizontal. Sobre piso cinza e encostado em uma parede marrom está um painel de vidro. No reflexo, um sofá com uma pessoa deitada entre travesseiros e cobertores. Em cima do vidro, há um tecido azul. A foto horizontal enquadra uma parede branca com cinco pequenas pinturas, lado a lado, apoiadas em suportes de madeira marrom clara. A primeira é cinza e tem painéis de cor cinza. A segunda é verde e tem painéis com estampa de folhas verdes. A terceira é vermelha e tem uma parede amarela com sombras. A quarta é verde e tem duas imagens de um tecido azul com dobras. A quinta é azul e tem painéis vermelhos. Foto em um ângulo ambíguo, de uma sala estreita com iluminação vermelha. Na parede ao fundo há uma abertura por onde entra um cano e uma lâmpada. Na parede à direita há uma estrutura plástica, parecida com uma caixa de descarga, ligada ao cano. Abaixo dela, uma grande bancada com pia. A foto horizontal enquadra um ângulo levemente inclinado de uma sala ampla com piso cinza e paredes brancas. Na parede à esquerda, quatro painéis de vidro quadrados de cerca de 1 metro de altura, sendo um laranja, um amarelo, um verde e um azul. Na parede do fundo, um quadro dividido em 9 quadros menores, que mostram imagens bem aproximadas de partes do corpo de uma pessoa. Na parte da frente da foto está uma bola verde. Daí que não haja a imagem da imensidão, mas que a imensidão seja a possibilidade da imagem, ou, mas exatamente, a maneira pela qual ela se encontra a si própria e desaparece em si própria, a unidade secreta segundo a qual ela se desdobra, imóvel, na imobilidade do exterior e, ao mesmo tempo, se retém na mais interior intimidade. Esse espaço da imagem, lugar que se engendra na medida e pela medida, é igualmente sem imagem, fala imaginária, e não do imaginário, em que o imaginário fala sem falar de imagens ou por imagens, nível em que, na verdade, essas três palavras, imagem, imaginário e imaginação, não têm mais significação distinta. Assim, a palavra vasto é, em Baudelaire, a palavra que por si só faz figura e basta para conduzir toda a força da palavra. Vasto como a noite e como a claridade. Onde estaria aqui a imagem, se houvesse uma? Na palavra vasto, onde a noite se estende para atingir sua dimensão noturna, onde a claridade se destina à claridade pela extensão sempre não iluminada, sem que noite, claridade se misturem ou se juntem, não sendo nunca vastas o bastante para medir o nascimento. Nessa palavra, da imagem que é, a cada vez, toda a presença desse contramundo que talvez seja o imaginário. Maurice Blanchot. Fotografia horizontal. Em uma sala com piso e paredes brancas, há no chão um tecido, também branco, estendido. No meio dele, uma base bege em formato de cone que o levanta parcialmente. Dos dois lados do tecido, há pequenos panos de cor cinza. Ao fundo, uma escadaria branca. A foto horizontal enquadra, por um ângulo levemente inclinado, um ambiente todo branco. Ele tem estruturas metálicas no teto e um grande portão, semelhante ao de uma garagem de residência. No chão, encostada na parede do fundo, uma estrutura com grades quadriculadas. Fotografia horizontal. Encostadas em uma parede branca estão quatro pinturas lado a lado. A primeira, à esquerda, é retangular e mais grossa, quase toda azul com detalhes em cinza. A segunda é retangular e fina, toda azul. A terceira tem dimensões semelhantes à da primeira, é retangular mais grossa. Retrata uma janela com grade dividida em 6 quadrados. A quarta, à direita, tem dimensões semelhantes à da segunda. É retangular, fina e toda preta. A foto horizontal enquadra quatro objetos, apoiados lado a lado em um biombo branco, em uma sala ampla com piso cinza e teto branco. O primeiro objeto à esquerda é uma estrutura vazada dividida horizontalmente em três retângulos. Ao lado dela, três telas de pintura. A primeira é toda bege, a segunda é toda preta e a terceira é toda vermelha. Misturas de toda a cor. Safo. A foto horizontal enquadra quatro objetos, apoiados lado a lado em um biombo branco, em uma sala ampla com piso cinza e teto branco. O primeiro objeto à esquerda é uma estrutura vazada dividida horizontalmente em três retângulos. Ao lado dela, três telas de pintura. A primeira é toda bege, a segunda é toda preta e a terceira é toda vermelha. A foto horizontal enquadra quatro conjuntos de painéis apoiados lado a lado em paredes brancas. Cada conjunto tem três painéis. No primeiro, laranja, amarelo e verde. No segundo, três painéis vermelhos. No terceiro, três tons de marrom. No quarto, azul, marrom e amarelo. A fotografia horizontal enquadra a divisão sem porta entre dois ambientes. O mais à frente tem paredes com tijolos expostos e dois espelhos. O mais ao fundo tem uma grande porta de madeira e uma esfera marrom pendurada no teto. O piso espelhado reflete a porta e a esfera. A grafite como gentil lube seco. Antônio Ilbank. Espacejado. O poeta, o contemporâneo, deve manter fixo o olhar no seu tempo. Mas o que vê quem vê o seu tempo? O sorriso demente do seu século? Neste ponto, gostaria de lhes propor uma segunda definição da contemporaneidade. Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Mas o que significa ver as trevas, perceber o escuro? Giorgio Agamben. A foto horizontal enquadra uma sala ampla com parede branca e piso marrom claro. Há um grande painel de vidro que reflete cinco pequenas pinturas lado a lado em uma parede. A primeira é azul, a segunda vermelha e verde, a terceira é laranja, a quarta azul e a quinta verde. Abaixo delas há dois painéis maiores. O primeiro é uma pintura verde com aspecto de chão de areia cheio de algas. O segundo é de vidro transparente e reflete uma parede e a parte de trás de dois pequenos quadros. A foto horizontal enquadra um ambiente dividido em duas metades, à esquerda com coloração laranja e à direita com coloração verde. A imagem é desfocada e tremida, com um aspecto de foto tirada em movimento. Há vários objetos domésticos, como televisão, geladeira, luminária e mesa de frutas. Fotografia horizontal. Em um espaço amplo, com uma parede de vidro, uma porta também de vidro está aberta. Atrás dela, uma grande estrutura feita de tapumes cor-de-rosa. O vidro reflete as silhuetas de quatro pessoas em pé. Acima da parede de vidro e da estrutura com tapumes, há um teto de concreto. Estrelas ao redor da linda lua escondem sua forma luz. Superlua brilha ela, na terra. Prata. Safo. Muito mais branco que um ovo. Safo. Seus olhos. Negro sono da noite. Safo. Montagem horizontal dividida ao meio, com duas fotos lado a lado em tons de cinza. As duas enquadram ângulos diferentes de uma sala com piso escuro e parede clara. Na sala está uma estrutura de madeira com um formato parecido com o de um batente de porta, porém retorcido em alguns pontos, e com aproximadamente a altura de uma pessoa adulta. Na foto da esquerda, há uma bola no chão. Na foto da direita, há uma divisão entre cômodos sem porta. Foto horizontal em tons de cinza de uma estrutura de madeira com um formato parecido com o de um batente de porta, porém retorcida em alguns pontos e com aproximadamente a altura de uma pessoa adulta. A estrutura está encostada e encaixada na divisão sem portas entre dois cômodos. Montagem horizontal dividida ao meio, com duas fotos lado a lado. Em cada uma delas, há um nicho de parede embutido em uma cavidade retangular. Dentro do primeiro nicho está um tecido branco semelhante a uma cortina e um ponto preto pintado. No segundo nicho, há uma pintura abstrata em tons de cinza e um tecido verde-amarelado retorcido. Fotografia horizontal de uma janela de vidro com bordas pretas. A janela é retangular e está dividida em dois lados. O lado esquerdo é azul e o lado direito é vermelho. Atrás da janela há um ambiente interno, com quadros fixados em uma parede e um cômodo com uma escada. Veio vindo do céu, envolto em um véu violeta. Safo. Montagem horizontal com três fotos lado a lado. Em todas há uma superfície vermelha molhada e brilhante. Na primeira foto, três dedos tocam a superfície, que está cheia de gotículas de água com aspecto de suor. Na segunda, a superfície brilha e há uma sombra sobre ela. Na terceira, há um objeto azul sobre a superfície, semelhante a uma almofada em forma de paralelepípedo. Mas eu vou te dar uma cabra branca e eu vou derramar vinho sobre ela. Safo. 418-26. Isto de que existe a visão é o visível. Visível é a cor. E também o que pode ser designado por palavras, embora encontre-se anônimo, e ficará mais claro do que falamos à medida que avançamos, pois o visível é a cor, e esta é o que recobre o visível por si mesmo. Por si mesmo não quanto à definição, mas porque tem em si a causa de ser visível. Toda e qualquer cor é aquilo que pode mover o transparente em atualidade, e esta é a natureza da cor. Por isso não existe visível sem luz, e toda a cor de cada coisa é vista na luz. Aristóteles. Você queima eu. Safo. Amor. Humor. Este audiobook foi produzido por meio da Lei Rouanet, Mineral do Brasil, Ministério da Cultura e Governo Federal. Você acabou de ouvir Fajardo Dobras, de Carlos Fajardo. Narração de audiolivro, João Domingues. Roteiro de audiodescrição, Fernanda Braencha. Consultoria de audiodescrição, Gustavo Torniero. Locução de audiodescrição, Luísa Braencha. Produção, Sonora Books. Publicado originalmente pela COSAC Edições. Conceito e projeto gráfico, Carlos Fajardo e Raul Loureiro. Coordenação editorial, Ana Carolina Ramos. Preparação, revisão e tradução, Sofia Félix e Wallace Massuco. Edição de imagem, Eugênia Fajardo. Produção executiva, Evas Coletivo, com Débora Ramos Cavalleri e Natália Meyer Machado. Assessoria financeira, Dione Oliveira. Tratamento de imagem, Jorge Bastos, da Motivo. Produção gráfica, Acácia Correia.